Senhoras e senhores, Balanço Rap no ar. No comando, Ice Blue, DJ KRJ, Fábio Rogério e DJ Will. Apertem os cintos. Balanço Rap. Já que estamos falando em rap, chegando mais um lançamento. Quero ouvir, hein? Disco solo. E-D-I-R-O-C-K, Ed Rock, porque viver não cansa. Sem rótulos, sem separações musicais, só existem músicas boas e músicas ruins. E o rap é uma música boa de se ouvir.